americanos. Nós somos a Paris de Rádio Clube. Vem cá, 717. 1000 watts de potência. Emissora de ondas médias. Transmitindo de Paris, tanto do estado de São Paulo e Brasil, em 560 kHz. Estúdios localizados na Avenida Vice-Prefeito Sérgio Turcum, 230. Transmissores em nosso sistema expediente na rodovia SP-261, quilômetro 1. Acesse www.barilirádioclube.com. Barili Rádio Clube, a rádio do povo, a rádio da família. Orgulho em ser Barili este. E 59 minutos, 20 graus. Sete horas e 54 minutos.